Ora, então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Ora, estou na presença de Lourenço mais uma vez aqui na vossa rádio, na Rádio Arcanciel 96.2, com mais uma emissão com o fim de semana à porta. Ora, então, para quem trabalha, que tenha muita coragem. Bom, hoje está menos frio um bocadinho do que ontem, não é? Não está tanto vento. Está menos um bocadinho de frio. E que tenham muita coragem para quem trabalha cá fora e queira, quem viaje, que façam muito cuidado, porque as estradas não estão nada fáceis. Então vamos ficar aqui já com as nossas músicas e espero que esteja tudo bem e fiquem na companhia da Rádio Arco-Íris à escuta. Se vocês estiverem em casa, deixem-se estar ao cantinho e escutem as belas músicas que eu vou passar aqui esta manhã de sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. E então, enquanto o tempo, estamos com menos 3, menos 4 lá fora, não é? Mas vai melhorar o tempo durante o dia. Então vamos já começar com José Alberto Reis, Perdoa-me Outra Vez. See Ora então, e continuamos com quem? Com Fica Amor. Fica Amor, por favor, não diz a vó. Fica junto contigo, me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Continuamos com José Alberto Reis. Ao menos lembra-te de do mim. Do teu lado, sei que sim. É só chegar outros alvor. E o principal ator vai para segundo plano. Para ti, eu sei que tu vais apagar teu passado. Eu passo a história. Vou ser menos que os demais. Mas já que vais e perco a esperança, para a dor não ser tanta, peço-te um favor e nada mais. Ao menos lembra-te de mim. No teu coração já que vais sem que eu te impeça, faz-me esta promessa: nunca esqueças o que eu fui para ti. Ao menos lembra-te de mim, no teu coração, com quem tu estiver, seja onde for. Assim ao menos sou feliz, que eu e a solidão, por saber que não esqueceste o teu primeiro amor. Ao menos lembra-te de mim, no teu coração, com quem tu estiveres, seja onde for. Assim ao menos sou feliz, eu e a solidão, por saber que não esqueceste o teu primeiro amor. Sozinho sozinho e sem ninguém. Será que ela é feia? Não é não, senhor. Então ela é linda, ela é um amor. Respondam então, por que razão eu vivo só e sem ter ninguém? Ela tem o destino da lua que a todos encanta, não é de ninguém. Ela tem o destino da lua que a todos encanta, não é de ninguém. Então aí vamos ficar à escuta de Dino Meira, Mas Eu Sou Português. Dos meus amigos dessa terra tão querida, do meu país natal, tenho saudades do som dos sinos lá no alto da igreja. Então aí vocês dão a escuta da Rádio Arco-Íris 96.2, apresentada por Lourenço, das 9 até ao meio-dia, com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Levei o sonho de um dia regressar ao meu amor, aos encantos do meu lar, pois tenho orgulho em ser quem sou. Em muitos lados eu vi raízes, ouvi os nossos fados, olhei o mundo com sorriso de esperança e não deixei de ser quem sou. E não deixei de ser quem sou. Quando parti, levei um sonho de um dia regressar ao meu amor, aos encantos do meu lar, pois tenho orgulho em ser quem sou. Horas e 27 minutos e vimos de escutar o Dino Meira, tenho saudades de Portugal. Quem não tem saudades de Portugal? E sobretudo agora que estamos quase a chegar

folha caída no chão. Um romance que ninguém leu. A minha vida não é um deserto, é um céu aberto e esse céu sou eu. A minha vida não é um minutos e estamos à escuta de Loco, Loco, Loco. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã aí desse lado. Eu aqui estou bem, já está mais quentinho aqui dentro. Então, uma ótima escuta e um ótimo dia com o fim de semana à porta. levar um cantor de qualquer bichinho, de carnaval, de lua e flor. Eu sonhava com a feia na vitrine, como cartas que se assinam em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber por quê, e amava ter no coração a certeza ventilada de poesia, de que o dia amanhece não. Eu amava como amava um pescador, que se encantava mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia, se soubesse como tinha me encontrar.

cortando estrada, conversando com... Ora, 9 horas e 59 minutos, apenas um minuto para as 10. Então, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Ora, então eu tenho aqui uma convidada comigo, uma fiel da rádio, que veio cá para trazer-me um coraçãozinho, beber um café junto comigo. Então, essa pessoa chama-se Manuela de Araújo. Ora, e para ela, então ela pediu uma musicazinha, como de hábito, e então eu vou passar aqui uma dedicatória da parte de Manuela de Araújo para toda a sua família, para o seu marido e não esquecendo a sua colega Rosi, e para todas as pessoas que a conhecem e não esquecendo também o animador e todos os animadores da rádio e todo o auditório. Então eu vou passar aqui a bela canção que ela adora, que tem por título Tony Carreira Resta. já chorei, me entreguei a quem não merecia. Por amor fui fiel à paixão que há em mim, tudo o que eu sentia. Por amor dei a vida, meu mundo de sonhos, de nada valeu. Hoje sou o passado que me ficou de alguém que perdi. Foi um amor tão bonito que vivemos tu e eu, mas foi tudo esquecido por uma ilusão. Podes para mim não voltar, ou até muito amor querer viver, mas não podes esquecer a dor no meu coração. Foi um amor tão bonito que vivemos tu e eu, mas foi por ti esqueci por uma ilusão. Podes para mim não voltar, ou até outro amor querer viver, mas não podes esquecer a dor do meu coração. Meu mundo de sonhos, de nada valeu. Hoje sou o passado que me ficou de alguém que perdi. Foi um amor tão bonito que vivemos tu e eu, mas foi tudo esquecido por uma ilusão. Podes para mim não voltar, ou até outro amor querer viver, mas não podes esquecer a dor do meu coração. Foi um amor tão bonito que vivemos tu e eu, mas foi por ti esqueci por uma ilusão. Podes para mim não voltar, ou até outro amor querer viver, mas não podes esquecer a dor do meu coração. Deus, era o fim do nosso amor. O relógio parou, no coração ficou só tristeza e dor. Mas ficou em mim uma grande paixão que por ti senti. Mas não posso esquecer esse amor que um dia perdi. Foram tantos momentos de amor vivemos tu e eu, os desejos, abraços e beijos, tudo se perdeu. Cada noite sem o teu amor, sem o teu carinho, e nos sonhos que sonho contigo, eu acordo sozinho. Não vou jurar por esse amor de mim, me deixou assim, sem nada a dizer. Não vou jurar por esse amor

rosas que eu colhi no meu jardim. E cada rosa leva um beijo teu, pedindo que este amor não tenha fim. São rosas, meninas, são rosas que eu te dou com muito amor. São rosas carregadas de paixão, da cor do meu coração, recebe-as com muito amor. Eu sou um fim de amor à moda antiga, e a todas as mulheres eu dou amor. Só preciso de ser minha amiga para lhe dar um beijo e uma flor. Eu sou um vingador à moda antiga, por isso é que as mulheres gostam de mim. E todas elas carregam na cantiga quando pego na viola e canto assim. São rosas, meninas, são rosas que eu comi no meu jardim. E cada rosa leva um beijo teu, pedindo que este amor não tenha fim. São rosas, meninas, são rosas que eu te dou com muito amor. São rosas carregadas de paixão, da cor do meu coração, recebe-as com muito amor. Eu sou um fim de amor à moda antiga, e a todas as mulheres eu dou amor. Só precisa de ser minha amiga para lhe dar um beijo e uma flor. Eu sou um fim de amor à moda antiga, por isso é que as mulheres gostam de mim. Todas elas carregam na cantiga quando pego na viola e canto assim. São rosas, meninas, são rosas que eu colhi no meu jardim. E cada rosa leva um beijo teu, pedindo que este amor não tenha fim. São rosas, meninas, são rosas que eu te dou com muito amor. São rosas carregadas de paixão, da cor do meu coração, recebe-as com muito amor. Dá-me que eu vou, dá-me o teu. febre e a minha sede me fez medo. Era um sonho, era uma aparição. Quando me viste, piscaste o olho e sorriste. Da minha frente tu saíste e com mais sede ficou o meu coração. E com certeza que eras tu a bela portuguesa, mulher que por mim foi cantada todos os dias na minha estrada. Linda demais, eu já não quero parar de beber. Eu farei tudo para um dia te ter, porque foi Deus que te pôs no meu caminho. Tu és linda demais, dá-me, dá-me que eu vou. Tu és linda demais, dá-me, dá-me que é bom. Tu és linda demais, dá-me, dá-me que eu vou. Dá-me o teu beijinho e me chama de amor. Tu és linda demais, dá-me, dá-me que eu vou. Tu és linda demais, dá-me, dá-me que é bom. Tu és linda demais, dá-me, dá-me que eu vou. Dá-me o teu beijinho e me chama de amor. Ora, então, 10 horas e 23 minutos, vocês estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Então eu vou passar a mais uma dedicatória, que é da parte de António Lourenço, para todos os seus colegas, para toda a sua família, e não esquecendo Eduardo Teixeira e também todos os animadores. Então vou passar aqui uma canção pelo título Roizinho, de Pé na Cova e Linda Neta Desgarrada de Casamento. Chegou o momento. acima. Faço a quadra e faço a rima, faço a quadra e faço a rima, na mina vai devagarinho. Vai-te embora, ó Luizinho, vai-te embora, ó Luizinho, ao romper da bela aurora. Ao romper da bela aurora, tu pega na tua gaita, ó rapaz, tu vai-te embora. Ora, então vimos de ouvir Ruizinho de Penacova, linda neta desgarrada do casamento, que foi pedido de António Lourenço. E vamos ficar com mais uma música e continuamos a nossa emissão. Ora, 10 horas e 29 minutos e então estamos à escuta da emissão O Fim da Semana à Porta. Ora, eu tenho aqui uma fiel amiga da nossa rádio que chama-se Manuela e ela então vai falar um bocadinho e eu vou propor algumas perguntas e vou saber como ela está. Ora, muito bom dia, Manuela. Está-me a ouvir bem? Então está bem. Olha lá, e o que é que tu pensas da nossa rádio Arco-Íris? E como é que tu vais passar o teu Natal? Com quem? Com a família? Com a família? E com o teu marido? Com os filhos? Ou com toda a gente? Então está bem. Ora, então acho que queres pedir uma dedicatória para alguém? Sim, vou fazer uma dedicatória. Yeah.

tu me deste a tua mão. Desculpa, porque tenho vezes que, não sei se será do ordenador, mas corta-me as canções. Portanto, se vocês ouvem ou se vocês virem que não sai a música, se fizerem o favor, telefonem para aqui e digam-me alguma coisa, porque tenho cortado muito a música e não sei o que é que se faz. Chega ao coração, para matar os meus desejos, meu amor, minha paixão. Não me beijos na boca, mas a cara, isso não. Não me deixe beijos na cara, podem cair no chão. Não me beijos na boca, para que chegue ao coração. Para matar os meus desejos, meu amor, minha paixão. Não me beijos na boca, mas a cara, isso não. Não me deixe beijos na cara, podem cair no chão. Beijinhos na boca para que chegue ao coração. Para matar os meus desejos, meu amor, minha paixão. Dá-me beijinhos na boca, mas a cara isso não. Dá-me dois beijos na cara, podem cair no chão. Dá-me beijinhos na boca para que chegue ao coração. Para matar os meus desejos, meu amor, minha paixão. Das vozes mais bonitas femininas em Portugal. E penso que ainda não tem o sucesso que é devido. E eu convidei-a para estar aqui connosco. E gostava de ter um forte aplauso para a Susana. Nesse acaso qualquer, e depois de te olhar, mas com olhos de ver, arrependido mais que nunca do que outrora eu te fiz. Quando eras a mulher que morria por mim, e eu nem quis saber, simplesmente parti. Depois de tantos erros longos, só agora é que vi. Eres tu. Eres tu.

10:53 e estamos à escuta da Trio Club Mix. Então espero que vocês estejam passando uma ótima manhã, que com muita, muita saúde é o que eu desejo a vocês. E vocês estão com Lourenço aqui, direto da Rádio Arcancel 96.2. E então estamos com mais um fim de semana à porta. E tenho a desejar um bom dia ao meu amigo Fulon, que ele grava-nos todas as canções que a gente passa aqui e tudo pudesse que de todos os animadores. Então para ele, um ótimo dia e tudo do bom e muita saúde. E também quero deixar um ótimo dia à minha amiga Manuela, que esteve aqui na companhia, esteve aqui um bocadinho, trouxe-me um coraçãozinho e tudo. E também um ótimo dia para o seu marido, tudo do bom e muita saúde. Eras tu, eras tu.

par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. L'entreprise Alberto Coelho à Orme recherche ouvriers polyvalents spécialisés dans la rénovation. Possédant le permis B, disponible de suite, contactez le 06 75 60 59 65. A empresa Alberto Coelho em Ormes procura operário polivalente especializado na renovação com carta de condução, disponibilidade imediata. Contactar o 06 7560 5965. Ora, 11 horas e 5 minutos e vimos de ouvir uma página do PUB e vamos continuar com a nossa emissão com o fim de semana à porta. Ora, eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Sr. Fernando Reis para a sua esposa Maria Emília Lourenço Reis, que está hoje de parabéns. Ora, então, eu também desejo-lhe um ótimo dia e que tenha muitas felicidades e muita saúde e muitos anos de vida. E eu vou passar aqui então uma canção que tem por título Parabéns, Parabéns. Cantamos juntos tantas vezes aniversário deste nosso amor. Hoje estou aqui sozinho, comemorando a minha dor. Fomos amantes uma vida e esta data foi feliz para mim. Hoje estamos separados, mas eu amo mesmo assim. Parabéns, parabéns, querida, onde tu estiveres. Parabéns por toda a vida, são os votos deste teu amor. Parabéns, parabéns, querida, hoje é o teu aniversário. Que saudades eu tenho de ti. Fomos amantes uma vida e esta data foi feliz para mim. Hoje estamos separados, mas eu amo-te mesmo assim. Parabéns, parabéns, querida, onde tu estiveres. Parabéns por toda a vida, fotos deste teu amor. Parabéns, parabéns, querida, que eu não te posso esquecer. Hoje é o teu aniversário. Que saudades eu tenho de ti. Teu amor, parabéns, parabéns. Hoje é o teu aniversário. Que saudades que eu tenho de ti. Ora, então, e vimos de ouvir os parabéns que foi pedido do seu Fernando Reis para a sua esposa Maria Emília Lourenço Reis, que está hoje de parabéns. Então, e continuamos com a nossa dedicatória, desta vez vai ser da parte do Sr. Saruga, que ele telefonou-me a dizer para passar aqui o imigrante Graciano Sagra. O imigrante vai devagar, que ele diz que vai amanhã para Portugal, que vai lá passar o Natalzinho e também o fim do ano. Então, para ele, tudo bom e boas festas e que tenha muito, muito cuidado. Então, vamos ouvir o Graciano Sagra, bem devagar, imigrante. Imigrante. E esta canção também é dedicada para todos que partem a Portugal, passarem o seu Feliz Natal. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta a pouca sorte na estrada. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ele é tão apressado a grande velocidade. Foi o na ideia um só pensar, o seu paizinho beijar ao chegar a Portugal. Mas tudo foi de repente, pertinho de Benavente, o drama aconteceu. Ele vinha que

Ora, então vimos de ouvir o Marco Paulo Nossa Senhora, que foi pedido a parte de Rosa Maria para a família Pacheco e família Leal, e não esquecendo o auditório de toda a rádio e todos os animadores, e de minha parte, muito obrigado e um ótimo dia. E continuamos com as nossas músicas e daqui a pouco mais dedicatórias. Assim como um dia triste não tem calor, estou me sentindo triste sem teu amor. Se foste para muito longe, Senhor Deus, parti destruindo todos os sonhos meus. Voa, paloma, vem devolver-me a calma. Traga logo seu calor para aquecer minha alma. Velhas melancolias estão de volta, pois sem teu amor nada mais importa. Onde quer que eu vá, estou sempre esperando e dizer que apesar da tua ausência sempre te amarei. Onde quer que eu vá, estou sempre esperando e dizer que apesar da tua ausência sempre te amarei. Se foi melodia triste de uma canção, deixou toda uma poesia de solidão. Voa, paloma, e vem devolver-me a calma. Traga logo seu calor para aquecer minha alma. Velhas melancolias estão de volta, pois sem teu amor nada mais importa. Onde quer que eu vá, estou sempre esperando e dizer que apesar da tua ausência sempre te amarei. Onde quer que eu vá, estou sempre esperando e dizer que apesar da tua ausência sempre te amarei. Um 11 horas e 36 minutos e aqui então continuamos com a nossa dedicatória. Desta vez é da parte de Maria do Céu para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o auditório da Rádio Arcanciel e também todos os animadores. Então, de minha parte, eu desejo um ótimo dia, que diz ela que está um bocadinho fresco lá fora. Então, boa coragem para todos e uma ótima sexta-feira. Então, vamos ouvir, como de habitude, o Saúl Bacalhau Quer Alho.

trabalhar com uma nobra, troca martelo e cruel, nunca mais acaba a obra, é dia de Michuí, vai buscar a baguete, vê lá se depois vinho e traz vinho da caminhonete. O Zé já está com os cobres, ele só quer descansar, siga o Manel enervado e diz, vai mas a trabalhar, a vida no Xavier não é fácil de levar, é o Manel a trabalhar e o Zé a olhar. Vamos, vamos para o chantier, trabalhar com pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o chantier, trabalhar com pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o chantier, trabalhar com pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o chantier, trabalhar com pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos. Ora, então aí vimos de ouvir o Mike da Gaita, vamos para o chantier, que foi pedido de Rosa Maria para seu marido, Reinaldo Leal. Reinaldo Leal. E então vamos para o chantier. Pois não, não é fácil não, que a vida também está muito dura e o tempo também está muito frio, não é? Mas boa coragem para vocês todos que trabalham cá fora. Ora, e vamos continuar então, e esta canção é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que tiveram à escuta da rádio Arcanciel esta manhã e para todas as pessoas que me conhecem. Eu vou passar aqui esta canção que tem por título O Zé Amaro, O Meu Caminho. Então, boa escuta e uma ótima manhã. Nasci, eu chorei, eu sofri, lutei muito e cresci. Eu sorri, chorei, eu sofri, lutei e assim fui feliz. Ao crescer com a dor, aprendi com amor, construí meu caminho. Vida que eu não escolhi, mas cedo percebi, seria o meu destino. Quantas vezes chorei, mas persisti e não parei, a seguir o meu sonho. Vem. Porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Preciso sofrer, chorar ou morrer por esse alguém. Eu necessito saber se quer ser minha amante. Eu necessito saber se quer ser minha amante. Horas e 59 minutos, estamos apenas num minuto do meio-dia. Então é com esta bela canção que eu acabo a minha emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Desejo-vos um ótimo dia a todos, muita saúde, cuidam bem de vocês e protejam-se bem, porque este tempo e amanhã ainda dá muito mais frio. Ora, então, um ótimo fim de semana para todos, tudo de bom. E até terça-feira, se Deus quiser, cá estaremos com mais uma emissão com as manhãs românticas. E então conta isto tudo, que todas as pessoas que me telefonaram, meu muito obrigado, e também para quem me fez visita, muito obrigado também para eles e para todos. Então, um ótimo dia e vou-vos deixar com a RTP Internacional e até breve e bom apetite a todos. Amanhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã, nos Açores.